som do Godzilla, as molecas vão pra cama. Ai, caramba, ai, caramba. Depois do Godzilla, as molecas vão pra cama. Da Vila São Francisco, a família Biruta ficou Fran considerado e DJ Duda, Jefferson e Sabinho Tepes. Com o Godzilla, ninguém se mete. Ninguém se mete. Motoqueiro do animal, treme, treme, treme, motoqueiro do animal. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, ai, caramba. Ai, caramba, ai, caramba, depois do gol. Ai, caramba, ai, caramba. Depois do Godzilla, as molecas vão pra cama. Da Vila São Francisco, a família Biruta ficou Fran considerado e DJ Duda, Jefferson e Sabinho Tepes. Com o Godzilla, ninguém se mete. Ninguém se mete. Motoqueiro do animal, treme, treme, treme, motoqueiro.